ela não anda. Ela desfila, ela é top, capa de revista. É a mais, ela arrasa no look, tira foto no espelho pra botar no Facebook. Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista. É a mais, ela arrasa no look, tira foto no espelho pra botar no Facebook. Ela desfila. Alô, gente, aqui quem fala é o Carlos Pitti e essa é mais uma música do meu novo CD, Passe de Mágica. Venenosa, bandida, perigosa, é pistoleira. Tem o tiro certo, me agarra se estou perto, você é bem ligeira. Venenosa, bandida, perigosa, é bandoleira. Você é a tentação doce, loucura do meu coração. Bandida bandoleira. Me seduz, me tonteia, cê tô pegou na veia, bandida. Eu me jogo no seu corpo moreno, tão sereno, você é tão bandida. Sua boca é macia, seu sorriso atraente, me pega em sua direção. Me acabo no seu toque e me grudo como um choque no seu corpo de violão. Você sabe muito bem que eu caio no seu jogo. O seu truque é bem bolado e sem medo me entrego. Você é uma bandida perigosa com quem quer estar. E no fundo eu sou bobo, hoje é maluco pra te amar. Venenosa, bandida é perigosa, é pistoleira. Agarra se estou perto, você é bem ligeira. Venenosa, bandida, perigosa, é bandoleira. Você é tentação doce, loucura do meu coração. Bandida, bandoleira. Você sabe muito bem que eu caio no seu jogo. O seu truque é bem bolado e sem medo me entrego. Você é uma bandida perigosa com quem quer estar. E no fundo eu sou bobo ao chamado louco pra te amar. Venenosa, bandida perigosa, é pistoleira. Tenho tiro certo, me agarra se estou perto, você é bem ligeira. Venenosa, bandida, perigosa, é bandoleira. Você é a tentação doce, loucura do meu coração. Bandida, bandoleira. Venenosa, bandida, perigosa, é pistoleira. Se estou perto, você é bem ligeira. Venenosa, bandida, perigosa, é bandoleira. Você é tentação doce, loucura do meu coração. Bandida, bandoleira. Bandida, bandoleira. A novidade começa aqui. Programa do Carlos Pitti. Alô, galera, aqui é o Geno. Abração, aqui é o Geno. Olá, amigos do programa Carlos Pitti, aqui quem fala é o Nilson. E aqui é o Nando. E quem fala é o Leonardo, gente. Tudo de bom pra vocês. Alô, galera, aqui é o cantor Paulo Júnior. E eu também estou aqui no programa Carlos Pitti. Um grande abraço a todos. Programa Carlos Pitti. Acompanhe o Carlos Pitti nas redes sociais. No Twitter, @CarlosPitti. No Instagram, Carlos Pitt Oficial. E no Facebook, Carlos Pitt Oficial. Vamos lá, meu povo! Tudo beleza? Obrigado pelo carinho da audiência, ouvindo aqui o Carlos Pitt, o programa Carlos Pitt, com muita música sertaneja no seu rádio, não é bom demais? Daqui a pouquinho eu vou começar a mandar um abraço aqui pro pessoal, vou mandar um monte de abraços pra você que manda sempre lá no nosso Facebook, Carlos Pitt Oficial, ou ainda programa Carlos Pitt Rede Carlos Pitt. Manda um abraço pra mim, tem a nossa fanpage lá no Facebook, é só você acompanhar, tá bom? Vou mandar um abraço aqui pro pessoal da rede do programa As Rádios, que transmite alguma das rádios, né? Algumas das rádios que transmite o programa toda semana. Rádio Cacique, lá de Capão Bonito, em São Paulo. VFM de Vouzela, Portugal. A Rádio Eva Mix de Teodoro Sampaio, São Paulo. Rádio Nova RCBAM de Campos Belos, Goiás. Rádio Supernova FM em Carmo do Rio Claro, Minas Gerais. Rádio Interson de Cambé, Paraná. Rádio Figueira em Florianópolis. Ô, Florianópolis, Santa Catarina. Rádio Iguaçu FM de Cruzeiro do Iguaçu, do Paraná. Rádio Musical de São Paulo. E ainda a Rádio Vilhena de Vilhena, Rondônia. Algumas das rádios que estão com a gente na rede, que transmite toda semana o programa Carlos Pitt. Muito obrigado! Programa do Carlos Pitt. Vamos lá, meu povo, seguindo aqui o programa Carlos Pitt. Lembrando que eu tenho shows em São Paulo nesse final de semana. Você pode conferir a agenda do Carlos Pitt Shows, as curiosidades, as novidades da carreira, tudo no meu site carlospitt.com, carlospitt.blogspot.com.br, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Procura lá Carlos Pitt, Carlos Pitt Oficial, e acompanha tudo sobre o meu trabalho, sobre a minha carreira também. Programa Carlos Pitt. Alô, pessoal, aqui é o Victor e aqui é o Léo. Era como se estivesse pra começar um novo amor. Eu do lado errado, sem saber que em vão tudo acabou. Como posso agora te culpar? Fui eu quem quis te encontrar. Me joguei no escuro sem pensar. Errei, deixei-me levar. Agora, mesmo a chorar, eu tenho que encontrar jeito de fazer você me amar. Eu simplesmente não sei mais gostar de alguém sem ser você. Você roubou a minha paz. Vem cá, meu bem, vem cá dizer. Quem poderá me devolver? Agora, mesmo a chorar, eu tenho que encontrar um jeito de fazer você me amar. Eu simplesmente não sei mais gostar de alguém sem ser você. Você roubou a minha paz. Vem cá, meu bem, vem cá dizer. Quem poderá me devolver? Eu simplesmente não sei mais gostar de alguém sem ser você. Quem? Me devolver. Programa do Carlos Pitt. Carlos Pitt. Ontem fui numa festa e esqueci da hora. Tava tão bom e eu não queria vir embora. Cheguei em casa, a mãe

Também com a gente a Dinha Albuquerque de Osasco, São Paulo. A Jusilene Alves de Paial, Santa Catarina. Também Santa Catarina, o Luiz Martinazzo de Xanxerê, Santa Catarina. Obrigado pela audiência aí. A Rosane Vaz em Novo Mutum, é isso? Novo Mutum, obrigado pelo carinho. O Eduardo Rosa de São Paulo, grande garoto. Alô, Adriana Lourençon de Bauru, São Paulo. O pessoal da companhia 8 Segundos em Rio Claro, São Paulo. Alexandre Lara, obrigado. O Samuel Casagrande em Lisboa, Portugal, também está com a gente aqui. A Angélica Gustman de Pato Branco, no Paraná. Você viu quanta gente? Obrigado pelo carinho da audiência. Que é o abraço do Carlos Pitt. Vai lá na nossa fanpage, Programa Carlos Pitt Rede ou Carlos Pitt Oficial. Diz assim: Carlos Pitt, manda um abraço pra mim que eu vou mandar pra você aqui. Programa Carlos Pitt. Aqui tem música sertaneja. As músicas que eu componho e eles gravam. Essa dupla aqui, ó, lá do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto, Victor e Matheus gravaram música minha. Beija, beija flor. Beija, me beija, eu sou teu beija flor. Me dá teu coração, que eu te dou meu amor. De beijar enquanto me chama de amor. Nosso clima quente no ar, flor e beija-flor. É coisa de pele, menina, não fico mais sozinho. Vou gritar pro mundo que eu quero seu carinho. A gente combina tanto, é coisa de paixão. A gente se ama tanto, faz bem pro coração. Beija-me, beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração, que eu te dou o meu amor. Beija-me, beija, me leva até o céu. Mata minha sede com o gosto do teu mel. Adoro teu jeito de beijar e quando me chama de amor. Nosso clima quente no ar, flor e beija-flor. É coisa de pele, menina, não fico mais sozinho. Vou gritar pro mundo que eu quero seu carinho. A gente combina tanto, é coisa de paixão. A gente se ama tanto, faz bem pro coração. Beija-me, beija, eu sou teu beija-flor. Dá teu coração, que eu te dou o meu amor. Beija-me, beija, me leva até o céu. Mata minha sede com o gosto do teu mel. Beija-me, beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração, que eu te dou o meu amor. Você! Do Carlos Pitt. Vamos lá, gente, programa Carlos Pitt. E agora chegando Miroca. Fala, Miroca, tudo bem? Oi, Carlos Pitt, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo, rapaz, sabe que hoje a gente está completando 400 programas no ar? Pois é, 400 programas no ar, 6 anos, cara. É verdade, 400 semanas no ar, sabe o que é isso, meu amigo? É, rapaz, 400 semanas, a gente agradece esse carinho todo, essa parceria legal com as emissoras, com as rádios e também com os nossos ouvintes que acompanham a gente já ao longo desses 6 anos, ou seja, 400 semanas no ar. Muito obrigado. Parabéns, né, cara? Pra nós, pra nós. Vamos lá pras novidades da semana? Vamos lá. Nesse clima de Copa do Mundo, uma revista norte-americana especializada em entretenimento aproveitou para dar dicas aos visitantes sobre os destaques da nossa cultura. Ah, é? Legal. E aí? E aí, entre os vários temas, ele falou da nossa música, né? E quem são os cantores brasileiros que os estrangeiros devem conhecer? Sabe quem são? Diz aí. Paula Fernandes, Michel Teló, Cláudia Leite e Padre Marcelo Rossi. Bacana, bom, tá bem variada, tem pra todo gosto e não é pra todo gosto que se agrade, então é a opinião deles, né? Isso aí, a Paula Fernandes diz que é uma excelente cantora e tem uma pegada country muito parecida com o americano, né? O Michel Teló entrou nessa lista por causa da música Aí Se Eu Te Pego, que dominou o top 10 em mais de 20 países, né? E o Padre Marcelo completa a lista dos músicos brasileiros, sendo que o seu primeiro disco de 1998 é até hoje o mais vendido no Brasil. Que chique, tá certo. Tem motivos, não que sejam melhores, né? Tem motivos aí, é a opinião deles, né? Então vamos lá, o que mais? Destaques. Bom, a TV Cultura iniciou dia 1º de julho a exibição de episódios da série Incluir Brincando com o cantor Daniel. Durante todo o mês de julho, o sertanejo vai aparecer interagindo com personagens da Vila Sésamo, da nossa infância, como o Garibaldo, né? A campanha foi criada em parceria com a Unicef e a Fundação MetLife, com o objetivo de divulgar o direito de brincar e a inclusão de crianças com deficiência. Muito bacana. Já tem dois vídeos rodando no canal Vila Sésamo do YouTube. E o Daniel responde perguntas dos personagens, fala da sua infância, bem legal. Então tá certo. Boa iniciativa. Tá faltando uns programas legais pra criançada, pra criançada e pros adolescentes, pra gente também, né? TV aberta, legal. E por fim... Por fim, tem duas semanas que tá bombando nas rádios a música Cavalo Tá Doidão, fazendo sucesso também nas baladas sertanejas. Sabe de quem é, né? Sim, claro. A gente já tocou, inclusive, aqui no programa. Lançamos a música nova do Rio Negro e Solimões, né? Isso aí, dois figuras. E logo, logo deve aparecer um videozinho no ar aí com o Solimões fazendo das dele, como ele fez no Cowboy Vai Te Pegar, né? Ele é um figura. Falta em altura, sobra em comicidade. Fechou, Miroca? Fechou, Carlos Pitt. Vamos torcer, vamos torcer. Obrigado, vamos que vamos. Vamos tocar então o Cavalo Tá Doidão, Rio Negro e Solimões, aqui na rede. Bora, meu povo! Programa Carlos Pitt. Alô, galera, aqui é o Rio Negro. E aqui é o Solimões. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreira e sangue galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreira e sangue galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Cavalão não nasceu pra viver amarrado, gosta de pasto novo e de ser bem tratado. Se você deixar o cavalão fechado, ele vai pular a cerca pra comer o capim que tá do outro lado. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Arreio e chame galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreira e chame galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Cavalão gosta mesmo de viver à vontade, no meio das potrancas em plena liberdade. Se você deixar o cavalão sozinho, ele quebra a porteira e sai na carreira em busca de carinho. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreira e chame galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreira e chame galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreira e chame galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreira e chame galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Programa Carlos Pitt. Música. Quando te vejo parece que tô vendo um sorvete. Ai que vontade que dá de te beijar e te sentir no céu da minha boca. Que coisa louca, quando eu te vejo parece que tô vendo um sorvete. Ai que vontade que dá de te beijar e te sentir no céu da minha boca. Que coisa louca, mas se você não está, tudo fica triste. E a saudade é ruim que dói, dói, dói, dói, dói. E a saudade é ruim que dói, dói, dói, dói, dói. Então vem ficar comigo, vem fazer amor, vem fazer aiá, aiá, aiá, aiá. Aiá, aiá, aiá. Vem fazer amor, vem fazer aiá, aiá, aiá, aiá. Vem fazer amor, vem me namorar, aiá, aiá. Quando te vejo parece que tô vendo um sorvete. Ai que vontade que dá de te beijar e te sentir no céu da minha boca. Que coisa louca, mas se você não está, tudo fica triste. E a saudade é ruim que dói, dói, dói, dói, dói. Então vem ficar comigo. Do programa Carlos Pitt, linda música, hein? Vem fazer amor, vem fazer aiá, aí sim, hein? Nilson e Nando, meus amigos aqui, ó, fechando o programa Carlos Pitt de hoje, aqui na sua rádio, pra toda a nossa rede, ok? Por hoje é só, meu povo, mas obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, semana que vem eu tô de volta, nesse mesmo horário aqui, ó, na sua rádio, pra toda a nossa rede, Brasil, Portugal, pra todo esse mundão, tá bom? Obrigado, meu povo, fiquem com Deus, tudo de bom, até semana que vem, valeu, valeu, tchau, tchau! Termina aqui mais um programa do Carlos Pitt. Fique por dentro do programa do Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com, www.carlospitt.blogspot.com.